perdida de ver o seu filho sem essas feridas, mas sempre com os joelhos no chão, com fé em teu coração de que Deus algo faria. Da sua alma tá entalado o grito de socorro. Reage, vai, volta à vida. Enxuga as lágrimas do rosto da sua mãe. Fala pra sua esposa que você a ama. Valoriza a sua família. Não deixa a droga apagar o amor que você tem pelos seus filhos. Aprende a perdoar, chega de sofrimento. O mundão tá aí, traiçoeiro. O inimigo quer tocar seu osso. Fala pro mundo que você é livre. Cristo foi crucificado por você pra que você tivesse vida, pai. Me perdoa. Transformou a semente que não germinava. Sentimento.